Agradeço ao Sr. Bastonari a oportunidade que nos dá para interagir com o corpo clínico e os restantes profissionais nesta instituição que nos honram em participar nesta sessão de marés e a pedir à doutora Anabela para fazer uma apresentação do Sr. Bastonari, pois interpares melhor comunicarão. Obrigado, Sr. Bastonari. Bom dia a todos. O professor José Manuel Silva dispensa apresentações, todos nós o conhecemos muito bem, já vai no segundo mandato. É o nosso bastonário, o bastonário da Ordem dos Médicos. Eu tive o privilégio, enquanto interna, ainda da especialidade, de fazer urgências com o professor José Manuel Silva nos então hospitais da Universidade de Coimbra, e foi um prazer e um privilégio para mim aprender com o professor José Manuel durante os meus anos do internato, e é para nós uma honra poder contar com o professor José Manuel hoje cá connosco. E para darmos início a esta sessão, eu pedia ao senhor professor para, de facto, nos falar sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Estamos ansiosos para ouvir o professor José Manuel e qual a sua sustentabilidade, que é algo que nos preocupa a todos. Obrigado pelo convite ao Conselho de Administração, obrigado pela vossa gentileza de estarem aí. Como pediram para falar disto, eu fiz meia dúzia de slides para ter um fio condutor e poder projetar alguns dados. E naturalmente, quando nós falamos sobre o futuro, temos que perceber que fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, como diz o Niels Bohr, e portanto isto é tudo imprevisível. E é tão imprevisível que, se nós olharmos para o futuro da medicina e vermos, enfim, os campos e as tecnologias que estão a ser desenvolvidas, nós percebemos que é muito difícil falar sobre o que vai ser a evolução do mundo e da saúde no mundo. Lembro-me de ver uma projeção de um estudo feito por uma empresa consultora para uma entidade privada da saúde, a dizer que em 2050 nós íamos gastar 50% do orçamento do Estado no Serviço Nacional de Saúde. E eu ri-me daquele estudo e comentei, sem resposta, que fazer estudos daqueles era fácil, e eu fazia-os por menos dinheiro, seguramente, que aquilo deve ter sido caro. Porque basta fazer previsões a 40 anos, bastava numa folha de Excel mudar a vírgula de casa para, ao fim de 40 anos, a coisa dar um orçamento absolutamente espatafúrdio. E, obviamente, aquilo vinha ao encontro da empresa que encomendou o estudo para dizer que o Serviço Nacional de Saúde era insustentável. Era insustentável porque em 2050 ia consumir 50% do orçamento do Estado. E eu pedi para imaginarem o que seria se há 40 anos atrás alguém tivesse pedido a uma empresa consultora um estudo sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde, daí a 40 anos, e que percentagem do orçamento é que iria ser consumido na saúde. É que 40 anos antes ainda nem existia o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós estamos a fazer projeções há 40 anos, é absolutamente ridículo. Sobretudo quando, neste mundo, a evolução tão rápida como nunca aconteceu, nós temos, de facto, a saúde nas nossas próprias mãos, através destas aplicações, muitas delas com um baixo nível de acuidade, como esta aplicação nos smartphones para medir a tensão arterial, que afinal se chegou à conclusão que não tinha fidedignidade nenhuma, mas já se tinham vendido 148 mil destas apps de medição da tensão arterial, e por isso hoje em dia começa-se a falar na necessidade de regular a informação e as aplicações da área da saúde que circulam livremente, sem qualquer controle. Enfim, não vamos falar do acesso à informação e do novo desafio que isso coloca para todos nós, porque a verdade é que os doentes, as pessoas, têm acesso a um banho de informação, mas não têm acesso ao conhecimento. E, portanto, continuarão sempre a precisar de profissionais de saúde que conseguem traduzir aquela informação em conhecimento e num efeito positivo para as pessoas, porque as pessoas não conseguem descodificar o que leem na internet, nem conseguem saber o que é verdadeiro e o que é falso, e então hoje em dia a publicidade em saúde é verdadeiramente criminosa e desregulada, apesar da nossa insistência, nossa e da ordem dos farmacêuticos, para que haja algum controle na publicidade, no marketing da saúde, mas infelizmente ele não existe. O futuro é tão imprevisível quanto isto. Hoje está a ser financiado pela Comunidade Europeia um projeto de digitalização humana, ou seja, de nós sermos transformados numa espécie de holograma digital, fisiopatológico, em que nos permite, em vez de estudarmos as doenças e os medicamentos nos doentes, estudarmos no seu holograma, fazemos a avaliação da sua fisiopatologia, fazemos o diagnóstico e testarmos terapêuticas na digitalização do doente e depois escolhermos a mais apropriada. E como diz esta cientista, a questão não é se isto é possível. Essa dúvida já não existe, vai ser possível, só não sabe exatamente quando, mas vai ser possível pelos conhecimentos tecnológicos atuais. Mas enfim, o desafio ainda é ainda maior, como dizem alguns cientistas, que em 2040 nós poderemos ser imortais. Portanto, estar a fazer estudos de quanto é que o Serviço Nacional de Saúde vai consumir em 2050 é absolutamente ridículo. Quando, pelo conhecimento científico atual e pela evolução do conhecimento científico, há quem diga que em 2040, vamos ver se a gente consegue resistir até lá, os mais novos seguramente que sim, eu não sei, espero que sim, nós poderemos ser imortais. E por isso dizia a Newsweek, nunca digas que vais morrer, porque se calhar daqui a uns anos já ninguém morre. E isto que parece uma futurologia impossível, não é de facto, porque nós iremos ter dentro em breve nanorobôs na nossa corrente sanguínea a fazer diagnósticos e a tratar doenças. Nós poderemos, se calhar, daqui a poucos anos fazer um banho de células estaminais e rejuvenescer todos os nossos órgãos. Portanto, isto não é assim tão louco quanto isso. É uma realidade. Nós podemos vir a ser imortais daqui a poucos anos, enfim, poucos, entre aspas, sendo as consequências completamente imprevisíveis. Hoje já estão a decorrer experiências para ressuscitar mortos, exatamente, de pessoas em morte cerebral, com injeção de células estaminais, estimulação por laser, administração de enzimas, etc. Portanto, isto é a realidade atual. Portanto, falar do futuro do Serviço Nacional de Saúde, eu diria que é uma brincadeira, é um exercício intelectual interessante para nós que estamos aqui hoje e que não sabemos o que vai ser amanhã. E se nós, os menos jovens que aqui estamos, nos lembrarmos daquilo que era a nossa juventude, eu que nasci, entre aspas, num Volkswagen Carocha de 1959, que hoje mandei recuperar e que está a funcionar e guardo religiosamente, é impressionante a evolução da tecnologia nestes anos que nós tivemos a oportunidade de viver. E os desafios são de facto tremendos. Nós falamos em informatização da saúde. Em Portugal está-se a fazer informatização da saúde a uma velocidade impressionante e sem segurança. Esta realidade atual nos Estados Unidos são os hackers a aprisionarem a rede informática das instituições de saúde e a exigirem resgates. E as instituições preferem pagar, porque senão, de repente, imagine o que era, de repente, um hospital totalmente informatizado ficar sem acesso à sua rede informática e à informação em saúde armazenada. Bloqueia completamente e não tem alternativa e paga resgates. Este já foi o terceiro ataque e o terceiro pagamento de resgates pela encriptação dos dados em saúde de instituições hospitalares americanas. Enfim, se nós agora recuássemos, de facto, mais ou menos 40 anos, nós vemos como evoluímos, como a melhoria das condições sociais da população e a melhoria da prestação de cuidados de saúde, essencialmente à custa do Serviço Nacional de Saúde e com a sua criação, transformou completamente, radicalmente, a nossa montra da saúde, os nossos indicadores de saúde. Nós passámos de níveis terceiro-mundistas, em termos de indicadores de saúde, para termos os melhores dos melhores indicadores de saúde do mundo. E é por isso que eu digo sustentadamente que nós temos, barra tínhamos, o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Se analisarmos a relação qualidade dada pelos indicadores de saúde, acessibilidade, que é constitucionalmente universal, a gente sabe que é tendencialmente universal e que não é igual, mas, enfim, as oportunidades e a acessibilidade não é exatamente igual, mas é teoricamente universal, e com um custo per capita muito abaixo da média da OCDE. Ou seja, nós conseguimos fazer milagres. E conseguimos fazer milagres porque somos bons e porque temos excelentes profissionais de saúde. E se precisássemos de mais provas, temos agora a realização dos exames europeus, não sei se está aqui alguém da oftalmologia, dos exames europeus, o mais recente é o exame europeu da oftalmologia, entre 600 candidatos europeus fizeram o exame na UEMS de oftalmologia para, enfim, um reconhecimento europeu suplementar, que nós podemos circular na Europa sem esse exame, mas... E nos primeiros 20 primeiros classificados ficaram 12 portugueses. Portanto, nós temos, de facto, excelentes profissionais, uma excelente formação, pessoas dedicadas, e é por isso que com muito menos conseguimos fazer muito mais. E isso é algo que nós nos temos de orgulhar e que não podemos deixar que seja destruído. Algo que se está a perder é o tempo. O tempo para os doentes. E eu, enfim, quando falo para cidadãos, eu digo que eles têm que exigir que os médicos tenham tempo, que os profissionais de saúde tenham tempo. E têm que perceber que não têm tempo, não é culpa dos profissionais de saúde. É dos indicadores, é da pressão administrativa que os profissionais sofrem permanentemente. Nós temos que ter tempo para os nossos doentes. Sem tempo não há humanidade nem humanização nos serviços de saúde. E quando ouço um político falar em humanização, sem falar em tempo, está só a ser absolutamente hipócrita naquilo que está a dizer. E hoje nós sabemos que a humanização e a empatia são essenciais para os outcomes em saúde, para os bons resultados em saúde. Portanto, não há boa medicina sem humanização, sem empatia, sem relação terapêutica, sem tempo. E reparem que aquilo que o William Osler dizia há 100 anos, que o mais importante é o tipo de doente que tem a doença do que o tipo de doença que o doente tem, 100 anos depois a Organização Mundial de Saúde diz a mesma coisa, é preciso pôr as pessoas em primeiro, porque os bons cuidados de saúde são acerca das pessoas, e hoje em dia as pessoas estão a ser transformadas em estatísticas. Isso é algo que nós não podemos permitir e por isso se criou de alguma forma esta ciência da medicina narrativa, que é muito engraçado. Uma das cultoras e um dos paradigmas da medicina narrativa é esta Rita Karen. Este artigo é excepcional. Ela descreve uma consulta. Ela senta-se, encosta-se e fica a ouvir o doente, a ouvir e observar e analisar o doente, a ver, a ouvir o que ele conta, mas a ver como conta, porque tudo isso é essencial para um diagnóstico correto. E às tantas, o doente para e começa a chorar. E ela pergunta-lhe porque é que chora. E ele responde que nunca ninguém me tinha deixado de fazer isto. Ou seja, nunca ninguém me tinha deixado de falar. Portanto, nós temos que dar tempo aos doentes para falar, porque sem tempo para os doentes falarem, nós muitas vezes acertamos ao lado e depois medicalizamos o doente, prescrevemos medicamentos que o doente não necessita, porque aquilo que ele necessitava essencialmente era de contar a sua história e de ser confortado e, sobretudo, sentir a segurança de que aquilo não é nada de especial. E se nós tivermos tempo para os doentes, seguramente os custos em saúde diminuem. Isto é uma análise nos Estados Unidos, publicada já este mês, na JAMA, uma reflexão sobre o tempo que o doente, que o médico passa junto do doente. Os internos passam 40% do seu tempo no hospital com um computador e só 12% com os doentes. E isto devia ser ao contrário. É por isso que neste artigo que eu escrevi, a propósito desta PEM que nos veio demonizar a vida, que é essencial, obviamente, a informatização é essencial, mas a prescrição eletrónica de medicamentos, quando falha, transforma a vida no inferno, dizia uma colega que já não aguentava mais cliques e que queria ver os doentes e não passar a vida a olhar para o computador. Enfim, é que não há uma noção na população. Em dois, vinhamos a falar na Antena 1 sobre o estudo de burnout que a Secção Regional do Centro promoveu. Há um estudo de burnout a decorrer a nível nacional. Eu espero que já todos os médicos aqui presentes tenham respondido ao estudo do burnout, porque é importante que nós possamos traçar a nossa fotografia e dar-nos a conhecer. As pessoas não sabem o que é a vida de um médico. Acham que é uma vida idílica, de pouco trabalho e muito dinheiro. E por isso nós somos submetidos cada vez a uma pressão maior. E quando às vezes se vê outros profissionais a querer fazer de médicos, as pessoas não têm a noção sequer que o médico, quando lhe chega um doente, tem que escolher entre mais de 60 mil, escolher entre aspas, tem que acertar no diagnóstico, entre mais de 60 mil diagnósticos possíveis, tem que escolher, quando é o caso, entre mais de 11 mil procedimentos cirúrgicos e, quando é o caso, entre mais de 4 mil medicamentos diferentes. E tem que acertar. E nunca pode errar. Eu não sei se há outra profissão assim, poderíamos imaginar que os pilotos, mas os pilotos, hoje em dia, com a informatização, quer dizer, aquilo basicamente faz tudo sozinho. Eles têm dois momentos em que têm que estar mais atentos, com todo o respeito, obviamente, que é na descolagem e na aterragem, e depois têm períodos de descanso imenso. Os camionistas, se conduzirem mais de 4 horas seguidas, são multados. Os médicos, se precisarem descansar ao fim de 12 horas, são os malandros que não querem trabalhar. E nós precisamos que os administradores tenha uma visão diferente das coisas, e precisamos de bons administradores. Aliás, hoje o meu artigo no Correio da Manhã é sobre os administradores. Eu sugeri que eles tenham, tal como os médicos, carreiras. Aliás, acho que todas as profissões deviam ter carreiras, porque as carreiras médicas foram e devem continuar a ser o garante da qualidade da formação médica, do estímulo à formação profissional contínua, da avaliação interpares e da hierarquia técnico-científica. E também os administradores deviam ter carreiras. E uma coisa que eu acho que não pode continuar a acontecer, e escrevi-o, claro que já começa a haver assim umas reações epidérmicas, mas isso não há problema. Nós não podemos ter na Escola Nacional de Saúde Pública um curso de administração hospitalar feito em part-time, em que se exige apenas uma licenciatura qualquer. Eu, com todo o respeito por quem faz uma licenciatura em Geologia, qualquer pessoa que estude calhaus, não é? Com todo o respeito, mas, enfim, fazendo também um bocadinho de humor, pode ir fazer a seguir o curso da Escola Nacional de Saúde Pública em part-time, não é? E sai administrador hospitalar. E se tiver o cartão partidário certo, vai para o Conselho de Administração. Portanto, não é possível nós continuarmos a ter uma situação dessas. Só se devia poder ser presidente de um Conselho de Administração como diretor de um serviço no topo da carreira. Só se devia poder fazer parte de um conselho de administração no patamar intermédio da carreira de administração hospitalar. Quem acabasse o curso tinha que fazer a sua tarimba, a sua formação e a sua progressão também por avaliação interpares. Reparem, um curso de gestão, uma licenciatura de gestão, são 3 anos, a tempo inteiro e intensivo. Um curso de administração hospitalar são 2 dias por semana, durante 2 anos, quer dizer, é um curso feito em parte. Mas as organizações mais complexas que existem, reconhecidamente, são os hospitais, para serem administrados, têm um curso que se faz em 2 dias por semana, durante 2 anos, e mais uns trabalhos de campo e assim umas coisas. Não pode ser, quer dizer, não pode ser. Uma das nossas missões tem que ser lutar contra a McDonaldização da medicina. E reparem que isto vem dos Estados Unidos. Que é publicado na JAMA Neurology, esta análise. Nós temos que lutar, é uma função nobre lutar contra a McDonaldização da medicina. E nós estamos a caminhar no sentido da McDonaldização da medicina. Não há doentes, há estatísticas. Não há pessoas, há clientes. Não há profissionais, há clientes. porque os doentes são os clientes externos das instituições e os profissionais são os clientes internos das instituições. Não, a saúde não pode funcionar desta maneira. Depois põe-se em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Isto eram os dados de 2013 da OCDE. Portugal, um bocadinho agora, já, as despesas já estão só 8,9%, mas estes são os gráficos mais recentes da OCDE. A despesa em saúde em Portugal está a 8,9% do PIB. Mas a despesa pública em saúde está muito abaixo da despesa média. Isto era, em 2013, a percentagem do PIB dos países da OCDE em despesas públicas em saúde era de 6%, era de 6,5%. Nós era de 6% e agora, provavelmente, já estamos abaixo dos 6% do PIB. Não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde com qualidade e o desafio que que nós estamos a considerar é, de facto, todas as organizações representativas das principais profissões e organizações da saúde fazer um statement público a dizer isso mesmo. Com menos de 6,5% do PIB para despesas públicas em saúde, não há saúde de qualidade. Ponto. Não há. Não vale a pena andarmos a mistificar. Não há. No entanto, nós gastamos, em termos de percentagem do PIB per capita, em termos de valor absoluto, desculpem, despesa absoluta per capita, está ali Portugal com uma setinha verde, estamos muito abaixo do valor médio da OCDE. Portanto, lá está, conseguimos fazer muito mais com menos. E reparem, dizem que nós gastamos muito dinheiro do orçamento de Estado para a saúde. Reparem como nós estamos ali, a nossa seta verde, muito abaixo da média da OCDE. E depois comparam-nos com países e dizem, não, lá naqueles países é que é bom. Na outra dia vinha um artigo no Público, um indivíduo a dizer, na Suíça é que é bom, o Serviço Nacional de Saúde é insustentável, na Suíça é que é bom, devíamos copiar o modelo suíço. Mas é curioso que nós gastamos 12% das despesas governamentais do orçamento é para a saúde, na Suíça 22%. Comparam-nos normalmente com países que sim, claro que há coisas que conseguem melhor, porque gastam muito mais em saúde do que nós, e se nós pudéssemos gastar mais em saúde também conseguíamos fazer melhor, mas nós temos que analisar na nossa relação qualidade, acessibilidade, custo per capita, e mais uma vez, com todas estas limitações, nós conseguimos estar acima da média da OCDE, acima no bom sentido, em termos de percentagem de mortes teoricamente evitáveis, ainda agora naquela organização do Ministério da Saúde sobre os hospitais, lá foram mais uma vez buscar alguém do Serviço Nacional de Saúde Britânico para nos vir dar lições. Nós não temos que receber lições nenhumas dos britânicos. Nós temos que dar lições aos britânicos. Eles não têm médicos, por isso têm de recorrer a outros profissionais e por isso têm piores indicadores de saúde do que nós. Nomeadamente aqui, como se vê, tem uma maior percentagem de mortes teoricamente evitáveis do que nós temos. Portanto, não vale a pena irem buscar exemplos de sistemas que são piores do que o nosso. E é por isso que eu passei também a slide. Eu gosto muito da palavra com que Fernando Pessoa definiu os portugueses. Fernando Pessoa escreveu, se tivesse que escolher uma palavra para definir os portugueses, era provinciano. Nós somos provincianos, porque passamos a vida deslumbrados com o que se faz lá fora e esquecemos a qualidade dos próprios portugueses e a qualidade daquilo que nós fazemos cá dentro. Nós temos, como foi este exame da oftalmologia, 12 em 20 dos melhores eram portugueses. Nós temos mais a ensinar do que a aprender e temos que assumir que há muitas circunstâncias em que somos melhores que os outros. Não podemos continuar a ser provincianos. Mas, enfim, temos estas particularidades. Esta notícia de 2014, Londres tinha instituído multas aos bancos para financiar o Serviço Nacional de Saúde inglês e nós cá andamos a financiar a saúde dos bancos. Quer dizer, é exatamente ao contrário. Não é? E não podemos continuar neste caminho. E é por isso que eu digo que tem que haver uma mudança em Portugal, uma mudança de regime, não é uma mudança de democracia. Não é uma mudança de democracia. Nós temos que continuar a pugnar pela democracia, mas tem que haver uma mudança de regime. Nós não podemos agora, com a Caixa, nós vamos meter, e vai continuar, qualquer coisa como 20 mil milhões de euros na banca. Nós, do nosso bolso, e depois vem-nos dizer que o Serviço Nacional de Saúde é insustentável. Quando 20 mil milhões de euros dava para 2 anos e meio de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. A culpa é nossa toda. Nós não podemos continuar a tolerar isto. Nós não podemos continuar a tolerar que os nossos banqueiros sejam dos banqueiros mais bem pagos do mundo e, afinal, levam os bancos todos à falência. E depois nós, os tais que somos os malandros, que vivemos acima das nossas possibilidades, é que temos que andar a pagar os bancos. Não pode ser. E isto é uma responsabilidade coletiva que nós temos. Não pode ser. Dizem-nos também que gastamos muito dinheiro em medicamentos. Como veem, a despesa com medicamentos per capita está muito abaixo da média da OCDE. E neste momento nós até temos os medicamentos mais baratos da Europa, por força da lei. E reparem, Portugal está ali na extremidade direita. Isto é um estudo australiano a queixarem-se da acessibilidade na Austrália à medicação inovadora. A Austrália está ali a vermelho. Vêem como nós estamos muito cá para baixo ao nível da Nova Zelândia e os atrasos no acesso à medicação inovadora são tremendos e com perversidades, porque o acesso à medicação inovadora está a ser artificialmente e deliberadamente atrasado, mas entretanto são autorizadas as chamadas autorizações excepcionais de acesso aos medicamentos que ainda estão em discussão. E o Estado é obrigado a pagar esses medicamentos ao preço proposto pela indústria, porque ainda não há um resultado de uma negociação. Portanto, provavelmente, com a mesma despesa que estão a dar as autorizações excepcionais, nós poderíamos tratar 3 vezes mais doentes, se calhar. Portanto, este atraso tem efeitos perversos, provoca desigualdades de acesso, porque nem todos têm direito às autorizações excepcionais, e provoca aumentos da despesa, ou seja, gastar mais com menos doentes. É por isso que Portugal é dos países europeus que menos gastam em medicamentos para o cancro, apesar de sermos dos que temos melhores resultados em termos de sobrevida para o cancro. Achei este artigo muito interessante. Se pode a austeridade diminuir os custos em saúde, num português que está na escola de economia norueguesa, nesta escola de economia na Noruega, em que diz que não. A austeridade não reduz os custos em saúde. Aliás, é o contrário. A austeridade aumenta a despesa em saúde de várias maneiras, nomeadamente que aumenta as despesas sociais. E já a Fundação Gulbenkian o disse, e esta é talvez a frase mais emblemática do estudo da Fundação Gulbenkian sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde, é que a deficiente qualidade dos cuidados de saúde não é só má para os doentes, é má para a economia. Portanto, o investimento em saúde é bom para a economia. Portanto, se nós queremos ter uma boa economia, temos que ter mais investimento em saúde. Por exemplo, o investimento em saúde mental, e cá em Portugal cada vez se corta mais, tem um bom retorno em termos de investimento. Portanto, não é um custo, não é uma despesa. O dinheiro que se gasta em saúde é um investimento. É um investimento na própria economia. E por isso nós não podemos continuar a falar de racionamento. Os próprios, isto foi inspirado por um artigo americano também, que foi publicado no New England. Não é possível, os americanos chegaram também a essa conclusão, quererem racionar, porque racionar, e eles são, têm o sistema mais caro e despesista do mundo e mais desigual e com péssimos indicadores de saúde. Não se pode racionar, tem de se combater o desperdício assim. Então nos Estados Unidos há muito por onde combater o desperdício. Cá em Portugal não acho que haja assim tanto. Nós temos que apostar na prevenção. As doenças crónicas consomem 80% do orçamento da saúde. Não há. E está tudo dito, ali está. É aumentar as taxas no tabaco e no álcool, reduzir o consumo de sal e de gordura saturada, eliminar as gorduras trans nos alimentos processados, criar espaços livres de fumo, promover o exercício e reduzir o consumo de bebidas açucaradas. E cá em Portugal há algumas coisas que são feitas, sim, o combate ao tabaco tem sido intenso, feito, mas estamos muito longe. O combate ao tabaco é politicamente correto, e é correto, é tecnicamente correto, mas noutras áreas, como por exemplo no consumo de refrigerantes, aí já não é politicamente correto, já não se faz nada, e assistimos àquela medida ridícula e ineficaz de reduzir em 2 gramas os açúcar dos pacotes de açúcar do café. Que a única coisa que vai fazer é combater o desperdício do açúcar. Quando as pessoas deitarem um café para o lixo, em vez de irem 6 gramas, vão 4 gramas. Um café, não, um pacote de açúcar. mas não tem qualquer impacto naquilo que é mais importante, que é nos jovens. Os jovens não bebem bicas e, portanto, não usam pacotes de café. Nós temos 1 milhão de portugueses com diabetes, 2 milhões de portugueses em risco de desenvolver diabetes, somos o pior país da Europa em termos de prevalência de diabetes, só a Turquia é pior do que nós, e continuamos a não fazer rigorosamente nada na prevenção da diabetes, com só 1% do PIB em despesas relacionadas com a diabetes. No entanto, até já nos Estados Unidos, Filadélfia instituiu um imposto sobre refrigerantes. E cá em Portugal ainda não foi possível. Ainda não foi possível por causa dos interesses da indústria farmacêutica, das pessoas que vendem doença engarrafada, que não se importam com as consequências, mas conseguem controlar o governo e impedir que esses medicamentos sejam, esses produtos, que não se podem chamar alimentos sequer, sejam devidamente taxados. Como é o tabaco e bem. Os fumadores dão cerca de 500 a 700 milhões de euros de despesa por ano em saúde, mas pagam cerca de 1.300 milhões de impostos por ano. Eles fazem um seguro de saúde, pagam a sua saúde, têm direito a ser principescamente tratados pelo Serviço Nacional de Saúde. E ainda por cima recebem, em média, menos de 10 anos de reformas. Portanto, está correto. Mas isso devia ser replicado. Devia ser replicado no álcool e devia ser replicado nos refrigerantes e nas batatas fritas de pacote, etc, etc, etc. Este gráfico também ilustra como nós conseguimos... Isto aqui não tem laser. Não. Aquele gráfico... Ah, tem. Tem, mas não funciona. Nós temos ali o PRT, Portugal. Nós estamos acima, relacionando a esperança de vida com a despesa per capita em saúde. Nós vemos Portugal está aqui, está ali o PRT, a Alemanha está ali mais ou menos na mesma linha, ou seja, e tem quase o dobro do produto interno bruto per capita de Portugal. Portanto, nós estamos acima da curva, lá está, conseguimos fazer mais com menos, isso deve-nos orgulhar, mas devemos também fazer cada vez mais exigentes com a forma como somos governados. Uma questão que se fala muito é o número de médicos. Nós somos o sexto país da OCDE com mais médicos, temos 4,3 médicos no ativo por cada 1000 habitantes e em crescimento. Portanto, não temos falta de médicos, temos problemas de organização e por isso temos tantos médicos a emigrarem e, sobretudo, considerando que a população portuguesa vai reduzir-se drasticamente. O principal desafio que Portugal enfrenta é o desafio demográfico. Nós podemos tornar insustentáveis, do ponto de vista demográfico, não é possível sustentar uma população só de velhos. Nós estamos a ter uma pirâmide etária completamente invertida, isso é óbvio que vai tornar impossível pagar reformas, impossível pagar seguranças sociais, e não vamos ter gente para tratar dos velhos em Portugal. Portanto, o desafio demográfico que se coloca ao nosso país é o principal desafio para a sustentabilidade do país. E não está, infelizmente, a receber a atenção que devia receber. E a redução da população já está a acontecer, ir-se-á acelerar, dependerá das medidas que forem tomadas, quer no apoio à natalidade, quer na criação de perspectivas aos jovens para não emigrarem, porque este efeito da imigração da juventude, quando as pessoas estão em idade reprodutiva, tem, obviamente, implicações dramáticas em termos da taxa de natalidade em Portugal. E aquilo que nós vemos é impressionante, de imigração de profissionais de saúde. E quando se fala de falta de anestesistas, esta jovem que emigrou, anestesista que emigrou para a Dinamarca, devo explicar aqui porque é que emigrou, e o título resumo que sente uma desesperança, nomeadamente na altura em que fecharam os concursos, as pessoas deixaram de ter esperança de poder um dia chegar ao local onde gostariam de chegar, mas sobretudo foi trabalhar menos, ganhar mais e ser mais respeitado e ter mais qualidade de vida. E foi a família, e eles prestam todo o apoio para a família toda, e em termos de perspectivas de futuro são outras perspectivas. Aquilo que neste momento acontece em Portugal é uma luta entre dois modelos. Aquela que a Ordem dos Médicos tem defendido, que é um modelo em que todos os setores têm o seu papel, mas em que o Serviço Nacional de Saúde seja o verdadeiro regulador da prestação da saúde em Portugal, com elevados padrões de qualidade, cuidados de proximidade, baixo custo per capita, solidariedade social, e um outro que era o perseguido pelo anterior governo, vamos ver o que é que acontece a partir de agora, que era de emagrecimento violento do Serviço Nacional de Saúde, privilegiando os grandes oligopólios privados, com consequências que não são lucubrações. É aquilo que se verifica em todos os países do mundo. A forma mais barata de prestar serviços de qualidade a toda a população é através de um Serviço Nacional de Saúde, não é através de nenhum sistema privado de saúde. Mistifica-se muito em termos das vantagens da gestão privada na saúde. Não há nenhuma evidência científica que em saúde a gestão privada seja melhor que a pública. Aliás, basta olhar para os bancos para nós percebermos o que é a gestão privada, sem diabolizar a gestão privada, obviamente. A Holanda é um excelente exemplo de como a privatização da saúde, nomeadamente através de seguros privados de saúde, ditos competitivos, frustrou completamente as expectativas, e mais uma vez, isto é uma análise publicada o ano passado na New England. Portanto, não é nenhuma revista tendenciosa anti-seguros de saúde. E verificou-se que ao fim de 10 anos de reformas não levaram à desejável contenção de custos, como foi vendido quando se instituiu esta reforma na Holanda, e promover um salto em qualidade. Afinal, nem conteve os custos, nem promoveu um salto em qualidade na saúde holandesa, que as organizações de consumidores saudavam a possibilidade de poderem escolher, sim senhor, aumentava a escolha, mas afinal começaram a mostrar preocupações com os custos da saúde. E o sistema permanece extraordinariamente caro quando comparado com outros países da OCDE. Portanto, aquela coisa de dizerem que a privatização da saúde é que vai salvar a saúde em Portugal é completamente mentira. Completamente mentira, e é exatamente o contrário. Trouxe só mais achei piada este artigo, publicado já este ano, porque também se vendia que estas clínicas a retalho nos centros comerciais e tal queriam também reduzir os custos de saúde. Não é verdade. Isto é o exemplo, mais uma vez, dos Estados Unidos. As clínicas a retalho aumentaram os custos em saúde para os cidadãos. E, ao fim e ao cabo, eu acho que isto, que é de uma revista médica, do British Medical Journal, reduz mais ou menos aquilo que se passa atualmente, que nós temos de ter consciência. O capitalismo do século XXI traiu-nos, está-nos a trair. E a solução não é acabar com o capitalismo, a solução está ali. A solução é transformar democraticamente o capitalismo. Essa é a solução para resolver os problemas do mundo ocidental. E, ao fim e ao cabo, quando nós falamos em saúde, a saúde é determinada politicamente. A saúde é política. Política pura e dura. A saúde é uma escolha política. E o que é política? A política é a luta contínua pelo poder entre os interesses em confronto. E se nós continuarmos a aceitar ser meros peões no tabuleiro, então a política vai-nos comer vivos nesta luta pelos interesses que estão em confronto. Mas esse é um desafio de cada um de nós, é sermos cidadãos ativos, interventivos, exigentes, críticos, não aceitarmos passivamente aquilo que nos dizem, porque normalmente aquilo que nos dizem é condicionado pelos interesses políticos da altura e não tem nada a ver com os nossos interesses, com as nossas expectativas e com aquilo que nós pensamos que é o melhor para o país. Portanto, os determinantes políticos da saúde são a política pura e dura da luta pelos interesses. É cada um de nós. Apesar de tudo, eu continuo a acreditar na força da democracia. É preciso é que a democracia se exerce. E a democracia só se exerce com cidadãos ativos, conscientes, informados e participativos. É o nosso desafio. Provincianos. Levar aqui os cuidados que nós prestamos aos nossos doentes sejam os melhores. Este exemplo que o professor José Manuel disse dos colegas da oftalmologia que fizeram o exame da UEMS, acho que é um motivo de orgulho para todos nós que nos nossos serviços fazemos formação. De facto, os médicos formados em Portugal são um exemplo a nível europeu, e isso é bem patente. Portanto, mais de 50% eram médicos portugueses. Isso deve nos encher de orgulho e nunca nos esquecermos, de facto, que a nossa formação médica é uma formação de excelência. E eu abri a discussão. Já dos administradores tenho dúvidas, mas pronto. Eu abri a discussão. E podermos aproveitar a presença do professor José Manuel. Portanto... Me parece que os senhores médicos não estão muito disponíveis para avançar. Eu vou começar a abrir o debate com o senhor personário, pegando numa das suas últimas observações relativamente, ao fim e ao cabo, à crise da democracia que o regime capitalista nos tem, porque efetivamente nesta viragem de século assistimos a uma mudança do paradigma da economia, que passou a assentar mais na economia financeira, terrivelmente predador, e a abandonar um pouco a economia propriamente dita da linha de produção de bens para a sociedade que tradicionalmente estávamos habituados. E, de facto, isso está-se a repercutir também um pouco na saúde e aquilo que eu referia relativamente a cada vez mais o privado depender do Estado e o facto da saúde absorver uma componente fortíssima do orçamento dos Estados torna a própria saúde um pouco visada e ameaçada pela pressão dos privados que realmente geram os lobbies políticos, que pressionam os lobbies políticos. Perante este dilema, só nos resta, de facto, batermos pela democracia e pelo Serviço Nacional de Saúde, a nossa bandeira, que de facto está mais que retratada, que é um fenómeno que a todos nos envolve. Em termos de gestão, vamos fazendo alguns milagres e neste centro hospitalar. À custa dos profissionais, da resiliência, dedicação e empenho dos profissionais. Sem dúvida, e era aí que eu ia chegar. E, efetivamente, este centro hospitalar é caso para dizer que poderia ser um caso de estudo como a resiliência do exercício da atividade clínica tem-se evidenciado como uma evidência dessa resiliência e que realmente estamos a continuar. Mas, e terminando esta minha intervenção, há uma questão muito interessante que, aqui há anos, o Sr. Bastonário levantou uma questão que foi polémica pela novidade, quando propunha que houvesse uma taxação, uma tratação de um imposto sobre, exatamente, o fast food, salvo-me na altura, e que hoje está a vir, na altura, ou levantar de vozes, a achar muito estranho a sugestão, e hoje a realidade é que vários países a nível mundial estão a taxar exatamente os refrigerantes e... É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Evidente. Estranhamente, esse é outro fenómeno que está a haver resistência. Será que os profissionais de saúde poderiam forçar politicamente esse domínio no sentido de... E de que forma poderíamos fazê-lo se realmente os profissionais pudessem vivenciar esse investimento? Eu sempre acreditei que está tudo na mão das pessoas. Se as pessoas, e foi assim que eu terminei, se as pessoas estiverem informadas, forem participativas, forem cáusticas, forem exigentes, fazendo um paralelismo com uma situação diferente, com o DDT e o glifosato, ou seja, os herbicidas e os pesticidas. Há 60 anos, quando chegou à conclusão que o DDT era, de facto, muito tóxico, a primeira cientista que chamou a atenção para os problemas do DDT, que, aliás, é Ellen Carson, que escreveu um livro que era A Primavera Silenciosa, que era A Primavera Sem Insetos e Sem Pássaros, foi apelidada de histérica e louca. E ela baseou-se em estudos científicos. Foi apelidada de histérica e louca pelos produtores de DDT. Não é? Hoje, 60 anos depois, nós sabemos o que é o DDT. E, curiosamente, 60 anos depois, está-se a passar o mesmo com o Roundup, barra glifosato, barra esses herbicidas que são usados, nomeadamente, na agricultura, com organismos geneticamente modificados. Também quem chama a atenção para os problemas do glifosato, para a toxicidade do glifosato, também é louco. Ellen Carson já dizia há 60 anos que não entendia como é que as pessoas aceitavam acriticamente a informação e o marketing veiculado por aqueles que produziam o DDT, que tinham conflitos de interesses óbvios, não é? Portanto, nós não podemos, eu ouço às vezes, enfim, isto provavelmente acontecerá em todo o mundo, Dizer, ah não, isso é uma questão para os políticos é que sabem. Então, mas quem são os políticos? E sabem? Há uma coisa que eles são, é mais espertos do que nós. Isso são. Mas saber, eu tenho dúvidas que saibam. E as regras por que se geram são diferentes. É evidente que há imensos interesses envolvidos nas cadeias de fast food, na produção industrial de refrigerantes. Não é possível continuar a vender açúcar e produtos químicos engarrafados, quase ao preço da água, provocando, e já está inequivocamente provado, uma pandemia mundial de obesidade e diabetes. E as sociedades não instituírem medidas corretoras, não é proibir. É que depois, curioso é que também, qual é o marketing? É dizer, mas agora depois os pobrezinhos não podem comer porque não têm acesso à fast food. Esta hipocrisia dos pobrezinhos, esquecendo as pessoas que a alimentação saudável é mais barata e depois ninguém se preocupa com a obesidade e com a doença cardiovascular e com a diabetes das pessoas mais pobres que têm mais dificuldade de aceder aos cuidados de saúde, com isso já não se preocupam. A única preocupação hipócrita é os pobrezinhos depois não têm acesso à fast food. A alimentação saudável é mais barata do que a fast food, e as consequências para a saúde são obviamente muito positivas se houver essa troca. Portanto, é evidente que é inaceitável que não haja um imposto específico, como há para o tabaco e bem, sobre os alimentos, entre aspas, porque não são alimentos prejudiciais à saúde, como refrigerantes. Que é vender açúcar engarrafado ao preço de ouro. Não é possível continuar assim, e é evidente, se a sociedade o exigir, e particularmente os profissionais de saúde, que são pessoas de cultura e informação acima da média, e que conhecem os problemas de saúde, se o exigirem, isso vai ser possível, e eu acredito que vai ser possível, e nós vamos continuar a insistir nisso. Já se deu um passo com as máquinas de vending, mas é preciso ir mais além, porque não chega permitir determinados alimentos nos bares das instituições públicas e proibi-las nas máquinas de vending, se isso até é uma forma de concorrência desleal. Mas é um primeiro passo e um sinal muito importante de que no governo começa a haver uma preocupação com estas questões. Bárbara. Eu queria agradecer ao professor Zé Manel a brilhante exposição fez e a maneira como fez, porque não mudou em nada. Desde há muitos anos esta parte diz livremente o que vai na alma e de uma maneira perceptível por toda a gente, e só verdades. Mas voltando ao Sistema Nacional de Saúde, e é para isso que uma grande parte de nós aqui estamos, que é para trabalhar nestes hospitais, acho que realmente nós somos, tem razão, somos mesmo bons. E somos bons não é só nos exames que fazemos lá fora. Somos bons, por isso é que somos aliciados pelos outros países para lá irmos, e de um nível mais baixo passamos logo a uma plataforma muito superior e reconhecidos como tal. Eu penso que isso tem a ver também, mais uma vez, com a política, com as políticas exclusivas que têm existido no nosso país. As políticas economicistas, que pensam que é no poupar que se resolvem os problemas de saúde, não é? E isso reflete-se muito na qualidade. E eu acho que neste momento os profissionais de saúde estão a ficar um bocado cansados da pouca qualidade que têm. E depois também é por isso que se calhar nem é tanto por ganharem mais, não é? É por isso que muitas vezes também vão lá para fora, até dentro, lá para fora no nosso país, trabalhar ao lado, onde trabalham menos, e mesmo que não ganhem mais, proporcionalmente passam a ganhar mais. Esquecemos-nos todos nós, e o Estado também, que a grande escola é a escola dos hospitais públicos. As pessoas que vão lá para fora, para o estrangeiro, e que vão para as privadas, são pessoas que fizeram o seu percurso profissional num hospital com muito trabalho, com muita cabeçada, com muitas noites perdidas, com muito poucas condições. Essa parte é que eu gostaria que fosse melhorada, penso eu, na maioria das instituições de saúde. É que querem que as pessoas façam mais com menos condições. Às vezes, nem o básico existe. Isso começa a cansar as pessoas. É que eu costumo dizer muitas vezes, eu prefiro às vezes tratar 30 doentes graves do que ter que resolver 2 ou 3 ou 4 problemas administrativos que andam ali a moer. Andam ali a moer. E que são coisas perfeitamente básicas. Eu penso que isto é o comum. Pelo menos é o que nós ouvimos, é o comum. Isso é transversal no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso é que tem que ser mudado. Tem efeitos dramáticos e devastadores. É verdade, é verdade. E as coisas só não são piores porque os portugueses são muito resilientes. Nós fizemos a primeira globalização do mundo. Nós metemos no desconhecido, naquelas caranguejolas de madeira, com as velas e tal. Nós metemos para oceanos desconhecidos. Nós de facto, temos uma fibra especial. Nós somos especiais. Agora, temos é que deixar de ser provincianos. Temos de ter mais confiança em nós próprios. Nós conseguimos ultrapassar, quer dizer, normalmente é muito elogiada a nossa capacidade de desenrascar-se. E parcialmente bem apenas, porque nós conseguimos desenrascar porque não nos organizamos. Porque, apesar de tudo, valia a pena sermos mais organizados para não precisarmos ser tão desenrascados. Porque com organização nós conseguiríamos fazer mais e melhor. Agora, temos esta capacidade de invenção, de no momento resolver um problema, de não esmorecer, e é por isso que, apesar de tudo, com todas as dificuldades que o país atravessa, que as coisas vão funcionando, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Mas há um paradigma que mudou. Até há poucos anos, toda a tecnologia mais recente estava no setor público e agora é o inverso. A tecnologia mais recente está no setor privado e deixou de haver investimento no setor público, renovação dos equipamentos e das tecnologias e em alguns hospitais com consequências dramáticas. Mas isso foi, para mim, não foi uma razão orçamental, não foi uma questão orçamental. Já em 2013, a Troika disse que já não era preciso mais cortes em saúde porque Portugal já estava a gastar muito menos do que a média dos países da OCDE. Mas os cortes na saúde continuaram, por opção política, porque havia um caminho que se queria privilegiar, que era o emagrecimento violento do Serviço Nacional de Saúde, os interesses políticos em confronto. Portanto, o problema nem sequer foi, na minha ótica, orçamental. E um exemplo disso é o dito Hospital de Todos os Santos em Lisboa. A construção do novo Hospital de Lisboa, que é absolutamente uma emergência, vai resolver custos enormes de desperdício e manutenção dos 6 velhos hospitais de Lisboa que fazem parte, São José tem 500 anos, que fazem parte do Centro Hospitalar Lisboa Central. Portanto, a construção do novo hospital paga-se a si própria, só com o desperdício que deixa de existir por causa do funcionamento. Mas ele nunca mais é construído. Porquê? E porquê que o Centro Hospitalar Lisboa Central, tendo atualmente cerca de 1.300 e tal camas, o novo hospital estava projetado com apenas 700 e agora no novo projeto tem 850? Como é que vão... O que é que vai acontecer às 500 camas que vão desaparecer no Serviço Nacional de Saúde? Não vão ser compensadas por ganhos de eficiência. O que vão é reduzir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é uma decisão política. Não é uma decisão técnica ou orçamental, é uma decisão política. Porque o novo hospital paga-se a si próprio e a Troika já tinha autorizado a construção do novo hospital, mas ele nunca mais sai. Mas, entretanto, continuou-se a construir novos grandes hospitais privados em Lisboa. São opções políticas, não é sequer uma questão orçamental. Não é sequer uma questão orçamental. Quer dizer, se for esse o caminho, no futuro, nós vamos pagar mais pela saúde e, em termos globais, vamos ter menos qualidade. Por isso é que nós temos que defender o Serviço Nacional de Saúde. Não é contra o setor privado, de forma nenhuma. O setor privado tem o seu papel, é importante, faz um benchmarking importante, é um desafio, é uma opção para os profissionais, é uma opção para os doentes, mas se nós não preservarmos o Serviço Nacional de Saúde, todas essas opções deixam de existir e a qualidade vai se degradar, porque no fundo o setor público e o setor privado puxam um pelo outro. Agora, se nós continuarmos a emagrecer o Serviço Nacional, se as famílias continuarem a pagar mais do seu bolso, se a prestação de serviços públicos em saúde em Portugal descer abaixo dos 2/3, provavelmente até já é menos do que 2/3 que é atualmente, é evidente que aí começa a haver, o Estado começa a ficar impossibilitado a regular o sistema. E dizia a Organização Mundial de Saúde, num relatório já do milénio passado, enfim, dos anos 90, que um país mal organizado tem muito mais riscos, corre muito mais riscos, se não for financiador e prestador nos cuidados de saúde, e passar só a financiador e entregar a prestação ao setor privado. Se nós não conseguimos regular, não vamos ter mão na prestação e vamos estar sempre a pagar. Por isso, cada vez que se fala em o Estado deve separar o financiamento da prestação, pois ninguém diz bem o que isto é, mas é separar o financiamento da prestação mantendo financiamento e prestação no setor público, ou seja, mantendo a prestação no setor público, ou é financiar o setor privado? Isso tem consequências tremendas em termos de organização do sistema de saúde e em termos de despesa. E todos os países do mundo, mas isto não é uma questão política, filosófica ou de fé, em todos os países do mundo, a prestação privada de cuidados de saúde leva ao aumento da despesa. É a filosofia, é o core business, é o lucro. Com todo o respeito, se não fosse o lucro, as pessoas não trabalhavam, não é? Mesmo quem trabalha no setor público, se não recebesse o vencimento, não trabalhava, não é? Portanto, não há nenhuma diabolização do lucro nem do setor privado. Mas, de facto, em todos os países do mundo, o modelo privado de prestação de saúde leva, acarreta um aumento da despesa em saúde. E não melhora os indicadores, como é o caso, o exemplo holandês é absolutamente paradigmático. Seguros de saúde ditos competitivos. Exige um sistema de regulação pesadíssimo e atentíssimo para regular as disfuncionalidades da dita concorrência dos seguros. Depois não há concorrência, depois há cartelização. Portanto, a única forma do Estado conseguir controlar efetivamente os custos em saúde e garantir a qualidade é ser também, além de financiador, ser prestador e, portanto, manter um Serviço Nacional de Saúde forte e bem organizado. Dr. Frederico Cerveira, obrigado pela sua apresentação. E, no entanto, gostava de colocar uma questão, que nós não vivemos isolados. Não é? Isolados no hospital. E muitas vezes, e falou, e disse uma série de vezes, uma palavra-chave, para mim é chave, organização. E muitas vezes nós cá sofremos, se calhar, a nível hospital, sofremos de problemas de organização, nomeadamente na nossa articulação com os centros de saúde e os cuidados primários. Né? Já aqui há um artigo que há 2 anos ou assim, os americanos diziam que os custos hospitalares beneficiavam com a descentralização da saúde. E eles não têm centros de saúde. E a questão era precisamente essa, como é que vê a articulação dentro do Serviço Nacional de Saúde, a articulação atual ou a articulação eventual dos hospitais com os centros de saúde? Qualquer sistema será disfuncional e nós seremos sempre disfuncionais enquanto todos os portugueses não tiverem acesso a um médico de família, não tiverem o seu médico de família. E, portanto, a articulação será deficiente enquanto houver portugueses sem médico de família. Eu espero que no fim do ano passado, já todos os portugueses, no fim do próximo ano, desculpem, já todos os portugueses tenham acesso, tenham o seu médico de família. E o passo seguinte será, depois, começar a reduzir a lista de utentes de cada médico de família. 1.900 utentes é um exagero, não conseguem tempo para uma boa prestação de cuidados e, nomeadamente, uma aposta na prevenção e na articulação com os cuidados hospitalares. Portanto, os médicos de família precisam ter tempo para poderem prevenir e poderem articular. Portanto, enquanto isso não for possível, haverá sempre deficiências. Essa articulação é essencial. E quando se criou a experiência das unidades locais de saúde, era para melhorar a articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Mas as coisas não correram bem. Eu não sei se há alguma avaliação. Eu li uma vez num relatório, numa tese de mestrado da Escola Nacional de Saúde Pública, que afinal as unidades locais de saúde não tinham proporcionado os resultados que se esperavam. Mas nada mudou e não há uma discussão pública sobre essa questão, porque teoricamente, uma gestão comum, hospitais, cuidados de saúde primários, poderia melhorar essa articulação, mas não melhorou a articulação. Portanto, é absolutamente essencial que essa articulação melhore. O primeiro passo essencial é que todos os portugueses tenham médico de família. O seguinte é reduzir as listas de médicos de família de 1.900 para 1.500, para depois sim isso poder melhorar. Mas também é preciso que a informática permita uma melhor comunicação, porque a articulação faz-se atualmente muito por via informática e ela ainda não está a funcionar convenientemente. Quando um doente faz um exame, seja no setor público, seja no setor privado, imediatamente, seja qual for o sítio onde esse doente se dirige, devia haver acesso aos resultados desses exames. Seja público, seja privado, seja hospitais, seja um cuidado de saúde primário. Mas isso ainda não é possível atualmente, não sei porquê. Eu acho que não é por limitações informáticas, é porque não há interesse, porque nomeadamente, porque se o médico fizer, se o doente fizer um exame e depois toda a gente tiver acesso a esse exame, o exame já não é repetido 2 e 3 vezes e, portanto, reduz a faturação de alguém. Reduz a faturação de alguém. Portanto, é preciso que haja a informação circule de forma segura por via informática. A plataforma Dados em Saúde visava um bocadinho proporcionar essa ligação. Para mim não é a forma ideal, porque não é segura e vai permitir o acesso a hackers, inevitavelmente. Para mim o que seria ideal era haver, como no passado se pensou, mas nunca se aplicou verdadeiramente, era no cartão, haver um cartão de saúde de cada utente, e nesse cartão estar toda a informação em saúde. E ela ser, e haver um backup, se o doente for seguido a nível hospitalar, haver lá um backup, se o doente for seguido nos cuidados primários, haver lá um backup, mas toda a informação está no cartão e o cartão andar sempre com o doente. E, portanto, sempre que ele fosse consultado por um médico, o médico poderia aceder à informação que estava nesse cartão. Sem isso, não há articulação, mas também não há articulação verdadeira. Se nós estivermos a instituir atualmente, como está a ser feito, nos cuidados de saúde primários, verdadeiros orçamentos clínicos. Porque o que está a ser instituído de forma encapotada nos cuidados de saúde primários são orçamentos clínicos. Porque os médicos de família, e nomeadamente nas USFs, têm orçamentos. Se cumprirem o orçamento, recebem incentivos, se não cumprirem o orçamento, não recebem incentivos. Portanto, os orçamentos clínicos dos cuidados de saúde primários estão a ter o efeito perverso do doente começar a ser chutado de um lado para o outro. E isso prejudica a articulação. Porquê? Porque ninguém quer assumir o custo, ninguém quer assumir a despesa, quer em termos de prescrição de MCDTs, quer em termos de prescrição de medicamentos. E, portanto, nós estamos a introduzir no sistema perversidades que comprometem esse objetivo que para nós, obviamente, devia ser nuclear, que era uma boa articulação entre os setores, porque o dinheiro vem todo do mesmo sítio, é do budget, do Orçamento Geral do Estado. Mas se entrar pelo hospital, o hospital é prejudicado nos seus indicadores. Se entrar pelos cuidados de saúde primários, os cuidados de saúde primários são prejudicados nos seus indicadores. E quem se lixa é o doente no meio disto tudo, que é uma bola de ping-pong e não é verdadeiramente o centro do sistema e permitir uma boa articulação de serviços. Portanto, sim, aquilo que diz obviamente é básico em termos de um funcionamento adequado do sistema de saúde, mas eu não sei porque ainda não há um verdadeiro investimento na articulação entre setores, que nomeadamente se devia também estimular através da ida como consultores dos especialistas hospitalares aos centros de saúde, aos cuidados de saúde primários, para evitar, e as poucas experiências que estão a ser feitas têm resultados extremamente positivos. Mas isso devia ser generalizado. Mas é evidente que depois também há a limitação, lá está, pessoas sem médico de família e o Serviço Nacional de Saúde sem os profissionais que necessita. Por exemplo, no Santa Maria, não sei qual é a realidade, mas até gostava de perguntar qual é a realidade aqui do Hospital da Veiga. Metade dos médicos do hospital são internos da especialidade. Os hospitais vivem, têm atualmente 2 picos etários, os menos jovens e os muito jovens, né? E com uma grande falha no meio, que são as consequências da redução estúpida do número de clausos, sem qualquer tipo de planeamento, e hoje estamos a sofrer as consequências disso, e passamos para o extremo oposto. Temos um número de clausos exagerado para as necessidades do país, vamos formar médicos para o desemprego, a partir de 2025, em que já todos os portugueses serão médicos de família e já terá havido redução das listas, as reformas previstas de médicos de família é menos de 100 por ano e nós continuaremos a formar 450 por ano. Para a imigração só, não terão outra alternativa. Não há planeamento efetivamente. Eu espero, enfim, que isso seja possível levar os especialistas hospitalares cada vez mais aos centros de saúde para promover também essa articulação. Agora, quando os hospitais estão tremendamente carentes de especialistas, isso também não facilita. Quando metade da força de trabalho médica em muitos hospitais são internos da especialidade, isso também não é possível. Portanto, é necessário resolver essas disfuncionalidades, que passa sobretudo por o Serviço Nacional de Saúde voltar a ser atrativo para os profissionais. E, infelizmente, neste momento, nós sabemos que não é, e é por isso que, enfim, que nós temos insistido que é preciso acabar com o pagamento de horas a empresas fornecedoras de mão de obra de trabalho e repor o pagamento das horas extra aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, porque isso é uma forma premiar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e de os captar e manter no Serviço Nacional de Saúde. Porque se as pessoas saem do Serviço Nacional de Saúde e a trabalhar para o Estado são melhor remuneradas do que se manterem no Serviço Nacional de Saúde, acabamos por dizer, então as pessoas mantêm-se no Serviço Nacional de Saúde, porquê? Se saindo o Estado lhes paga mais na contratualização e nos CIGICs e nas empresas fornecedoras de mão de obra, portanto, o sistema está todo desvirtuado e isso é a responsabilidade do Ministério da Saúde. Sim, a doutora Ana Carvalho. Boa tarde. Eu queria começar por dizer, confesso, administrador hospitalar. Não é um pecado, necessariamente. Eu absolvo, mas tenho de rezar três padres nossos e três avatarias. Aqui estava aqui a tentar resistir à tentação de aproveitar esta oportunidade que é dada, de colocar uma questão ao longo da sua apresentação, referiu que precisamos de bons administradores hospitalares. E eu queria saber, se fosse possível, se nos poderia explicitar melhor o que é que isso quer dizer. Precisamos porque precisamos, não é? Maus administradores hospitalares são terríveis para as organizações. Isto é uma forma de provocar um debate que eu acho que é importantíssimo, que sem pôr em causa individualmente as pessoas, como é óbvio, quando dizemos, agora isto está a gravar, eu não posso dizer uma coisa, quando eu digo às vezes determinadas coisas, quer dizer, não generalizo a todos os profissionais. Portanto, isto não é uma questão individual, nem nós devemos individualizar e interiorizar estas questões. Mas vamos ver, que eu fui ver, qual é o programa do curso de Administração Hospitalar da Escola Nacional de Saúde Pública e comparar com o curso de gestão. Que se aquele curso fosse para gestoras, e porque um gestor, mesmo fazendo um bom curso de gestão, quando é confrontado com um hospital, é um desafio imenso. Um hospital é um porta-aviões em termos de complexidade de gestão. E, portanto, não pode ser qualquer licenciado, em qualquer curso, ir fazer aquele curso de administração hospitalar e sair administrador hospitalar. Desculpe, mas não sai de forma nenhuma. E mais, e depois, como não há carreiras nas administrações hospitalares, ele pode ser, se tiver um amigo ou um cartão partidário, ser logo nomeado para um cargo de responsabilidade em termos de gestão, para o qual não está preparado. Era a mesma coisa que a doutora ter um problema médico, ir pedir a um colega do ano comum para operar. Não faz sentido, pois não. Então, não podemos pedir a um administrador hospitalar do ano comum, ou seja, que acabou o curso, que de repente faça parte de um conselho de administração. Isso não é tolerável, nem é aceitável, nem é qualidade. E eu acho que devem ser os administradores hospitalares a lutar por terem uma carreira de administração hospitalar, com formação profissional contínua e com avaliação interpares. E nós sabemos como as questões da administração hospitalar estão completamente subvertidas e sabemos como é que são as progressões e as nomeações. E, portanto, temos que pôr o dedo na ferida e temos que falar destas questões. Portanto, sim senhor, um curso de administração hospitalar para gestores, ok. Agora, aquele curso de administração hospitalar, para quem não percebe nada de gestão e administração, não serve, não funciona, não chega. Mas as pessoas saem lá com um diploma de administrador hospitalar, sem carreira. Saem lá como se fossem capazes de gerir um hospital. Não saem. Eu essa parte, pronto, temos até se calhar, estamos de acordo nestas coisas. Agora o que eu queria perceber é, quando o Soutor reconhece, precisamos, o que é que isso quer dizer? Precisamos para quê? Precisamos para quê? Olha, a gente pode abordar essa resposta de muitas maneiras. Repara, o Tribunal de Contas diz que há 20% de desperdício no Serviço Nacional de Saúde, que eu tenho dúvidas que haja 20% de desperdício, porque 20% de desperdício eram cerca de 2 mil milhões de euros de desperdício por ano, quer dizer, isso via-se, 2 mil milhões de euros, eu acho que é muito dinheiro, eu não sei quantos zeros são, mas é muito dinheiro, não é? E portanto, mas se há tanto desperdício, é a administração que é responsável por tanto desperdício. Não é só a administração. A gente podia aqui falar de muitas coisas. Por exemplo, uma das batalhas do professor Manuel Antunes, nós podemos discordar em algumas coisas, mas há uma coisa que ele tem razão. O principal fator determinante do bom funcionamento do hospital são as direções de serviço. Os diretores de serviço são absolutamente determinantes no bom funcionamento dos serviços. Eu propus, fala-se tantas vezes de separação das águas, eu fiz questão de escrever, está escrito num artigo publicado no Jornal Notícias, propus ao Dr. Paulo Macedo que discutíssemos a possibilidade, sem sangue, de progressivamente os diretores de serviço estarem em exclusividade. E, portanto, se privilegiar na seleção do diretor de serviço alguém que estivesse disponível para estar em exclusividade e definir patamares de qualidade, de exigência mínima de frente. Ah, para isso não tem dinheiro. Não tem dinheiro, quer dizer, a importância que um diretor de serviço tem no funcionamento de um hospital, e são tão poucos, que discutir as regras e a remuneração justa de um diretor de serviço, eu acho que valia a pena discutir, pelo menos debater. Mas nem isso houve interesse da parte do Ministério da Saúde. Porque todos os políticos falam em separação das águas, mas hipocritamente nenhum quer discutir isso. E nós queremos, profissionais, discutir a separação das águas. Mas ninguém quer falar sobre isso. E querem colocar o estigma da não separação das águas nos profissionais de saúde. É evidente que se chegasse um ministro que dissesse assim, amanhã os profissionais têm que optar entre o setor público e o setor privado, nas condições atuais, era uma saída generalizada e o Serviço Nacional de Saúde bloqueava e caía, não é? Portanto, não é nada que se possa fazer de um dia para o outro, mas é algo que se deve começar a discutir algum dia. Mas eu estou há 6 anos... à espera que haja algum político interessado em discutir a separação das águas no Serviço Nacional de Saúde. E não há. E continua a ser lançado o estigma sobre os profissionais de saúde que eles é que não querem separar as águas. Não, vamos discutir. Como é que se pode fazer progressivamente? Eu não queria, por exemplo, chegar agora e, de repente, demitir os diretores de serviço todos e colocar lá outros em exclusividade com aquilo que é o vencimento atual dos médicos. Não. Seria para conversar, tranquilamente, vamos definir regras, vamos privilegiar as pessoas que estejam disponíveis para, e o impacto orçamental era zero, porque era uma coisa para ir fazendo progressivamente. Não era dois para amanhã, vamos substituir toda a gente e pôr, não, fazer progressivamente. À medida que as pessoas fossem saindo, os diretores saindo, vamos, olha, se vamos, oferecemos estas condições para alguém ser diretor de serviço a tempo inteiro. Nem isso há interesse em fazer. Que quando dizem para isso não há dinheiro, uma coisa que tinha impacto orçamental zero, no imediato, era uma coisa progressiva, com um impacto extraordinariamente positivo no funcionamento dos serviços e, portanto, das instituições, não há interesse em que as instituições sejam, de facto, do Serviço Nacional de Saúde. Não havia, eu diria, que sejam bem administradas. Não estou a falar de administradores hospitalares. Sejam bem administradas. Nós precisamos de boa administração e boa gestão. Eu nem sei como é que lhe hei de responder a isso, isso é intuitivo. Não estou a partir do princípio que temos maus administradores. E, portanto, precisamos de bons administradores para ter boa gestão, porque agora temos maus administradores. Agora, que as coisas não estão bem na área da administração, temos muita gente nomeada para cargos de responsabilidade na administração que não tem competências para, e que o atual curso, sendo para pessoas que podem não ter formação nenhuma, não confere formação suficiente, não confere. E, portanto, nós temos que mudar esse nível, temos que discutir essa questão, sem estigma, sem apontar o dedo, agora temos que mudar para melhor. um curso de pós-graduação em administração hospitalar para gestores, ok, excelente. É, para que não se contem aquelas histórias do que eram o paradigma do administrador que achava que se gastava muito nácle, enfim, que era o soro fisiológico, não é? Que as pessoas têm que saber, as pessoas têm que saber gerir uma instituição de saúde. Não é a mesma coisa que gerir uma fábrica, é muito mais complexo. Portanto, é preciso que haja uma preparação específica. Agora, alguém que faz um curso de sociologia e depois tira um curso em part-time e sai administrador hospitalar, não me convençam que sai com qualidade. Não, ou com conhecimento, ou com experiência, não sai. E por isso, além de se melhorar a qualidade da formação em administração hospitalar, é preciso que haja carreiras de administração hospitalar. Como eu acho que deve haver carreiras em todas as profissões. Portanto, é um desafio aos próprios administradores para se organizarem e serem mais exigentes consigo próprios e com a sua carreira e com a sua formação. Atendendo ao adiantado da hora, se não houver mais questões, mais uma vez agradecer ao professor José Manuel ter vindo ao nosso centro hospitalar, agradecer a vossa presença e dávamos por encerrado este ciclo de conferências do mês de junho. Muito obrigada.